Salão Paulinho Visual, na Praça São Sebastião, no bairro da Sacramenta. Fruto Sensual. Nova Dimensão. Sorry. Choice, a rainha dos saltos de luxo. DJ Ira. Dimensão de Belém, há meio século trazendo alegria em todo o estado do Pará. Me satisfaz o meu prazer. Me

Nova Dimensão. Vem se divertir com Nova Dimensão. Aqui você dança, você vibra e ninguém fica parado. O top das marcantes. Depósito do César, fone 3244611. Foi na festa que aconteceu. O espetacular Nova Dimensão, transmitindo alegria e contagiando a galera. Salão Paulinho Visual, na Praça São Sebastião, no bairro da Sacramenta. Welcome to the tunnel. Thank you. Gilmar e o Wesley, onde eu for. Nova Dimensão, o melhor show de marcantes do Pará. Adesivos. Fone 98209-9091. Dimensão, o top das marcantes. Sejam bem-vindos no top das marcantes. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar Burger. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, não vai. Banda, você desce. Sensação do Pará. Pra mim